Salve, coelhada! Decadente 129! E pra falar daquela merda, né? Pra falar o quê? Pra falar daquela bosta. Pra falar daquela derrota lazarenta que nos tirou da final, que nos tirou do Campeonato Mineiro. Mas enfim. Henrique. Nosso dever cívico. E comentar essa partida. Dá sua boa noite, Wallace. Boa noite. Não sei se foi só pra mim, mas acho que o seu áudio deu uma cortada no meio aí. Ah, mas é possível. Vamos falar dessa bosta de jogo, dessa porcaria de eliminação e vamos ver o que, que vai rolar hoje aqui. Muito bem. Tô aqui fechando as janelas, porque realmente eu tava publicando outras coisinhas. Ex-vídeos? Não. Hoje não. Pra dar uma relaxada que... depois da eliminação. Jairo Viana, dá sua boa noite. Boa noite. Hoje no patrocínio da Jack Daniels, pra poder conseguir fazer o programa mais relaxado, porque senão o bicho ia pegar. Você já desceu quantas doses desse você chegou em casa? Não, tô na primeira ainda. Tá suave. Tá menino, é tá neném. É só pra relaxar, não é pra piorar não, só. Sérgio Tavares, uma hora dessa, tá na 19ª. Nossa Senhora. Até por isso ele não tá aqui. Cornetinho também. 19ª dimensão. É, por aí. Cornetinho também nos abandonou hoje. Então e seremos tá apenas... Sérgio Tavares, então você pensa tá com... Isso, tá com Sérgio Tavares. Como é que é aquele ditado que não sei o que acompanha pombo? Galinha que acompanha pato morre afogado. É. Isso. Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Isso, exatamente. Muito bem, tem aquela outra que eu gosto muito também, que é passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né? E é isso aí. Enfim, em dia de também vamos com 12, em dia da campanha de chamamento do América, aliás, foi citada já no programa anterior, mas a campanha de chamamento da torcida ao campo, nós fomos lá e aí sim com uma arbitragem isenta, que cometeu erros, mas nenhum erro absurdo ou crítico, como vinha acontecendo. O América acabou eliminado 2-0 para o Atlético, num jogo em que, vamos deixar bem claro, pelo menos é a minha visão, não apaga nada do que aconteceu, né? Não adianta, amanhã seu coleguinha atleticano vai querer falar, aí, tá vendo? Você pode olhar tranquilamente pra força dele e falar, meu amiguinho, tá vendo é o caralho, porque isso foi um jogo de 180 minutos. E essa seu partida... time só tá disputando porque ganhou 9 pontos da federação. Exato! Essa partida só existe dentro do contexto das semifinais, e de uma semifinal onde já houve um problema muito sério, né? O Jair bem lembrou, a própria classificação do Atlético, vamos falar a verdade, 9 pontos de 18 que o Atlético fez. O Jair comentou no programa gravado passado que talvez não sabia nem se o Atlético se classificaria sem ajudinha. Talvez se fosse 9 pontos mesmo, o Atlético tinha caído para módulo 2. Fato. Mas mamãe FMF não vai permitir. Então o América entra, faz a campanha, o América entra hoje de vermelho em protesto, não pôde jogar de vermelho porque o trio de arbitragem também estava de vermelho, o goleiro Vitor também estava de vermelho, então o América não pôde jogar de vermelho, mas há quem diga que essa era a intenção. E lembrando que o tradicional, diga. O goleiro Vitor, em questão, não poderia jogar de vermelho, porque é a mesma lógica, ele não poderia ter uniforme na mesma cor do juiz, mas para ele foi autorizado. Ué, mas é goleiro do Atlético, moço, você, tá todo mundo alinhado. Todo mundo é da federação. Ele pra pode. Pra ser justo, também me causou estranheza, falei, uai, que palhaçada é essa? Contudo, entretanto, todavia, porém, vendo os gols hoje no intervalo da partida da América, foi passar os gols do jogo do Cruzeiro e Tupi, e o goleiro do Tupi também, o trio de arbitragem estava de vermelho, o goleiro do Tupi também estava de vermelho, tom de vermelho também muito parecido à roupite do juiz. Então assim, eu estou tentando recordar outros momentos em que você tinha o goleiro com a mesma camisa da arbitragem, não me recordo, acho que deveria trocar, mas de toda sorte aconteceu mais cedo com o Tupi, num jogo do Campeonato Mineiro também, então tá, parece que está liberado. De toda sorte, o América fez toda a campanha, fez o seu protesto, E independente de qualquer resultado, é claro que se viesse com a vitória americana, o gostinho seria muito maior. Mas independente disso, o registro está feito, o protesto está feito. Para que o América seja levado um pouco mais a sério, o Salum já falou que se continuar desse jeito, ano que vem é sub-23 nos clássicos. Ele não falou em jogar todo o campeonato com sub-23, mas nos clássicos entrar com sub-23. O que eu já comentei no último programa, não vejo muito em que isso pode levar, né? Que benefício nós teríamos com isso aí. Mas estamos aí. Então vamos falar dessa desclassificação na semifinal, que nos tira do campeonato mineiro, mas ao mesmo tempo nos dá aí duas semanas de tranquilidade para trabalhar e preparar para o jogo contra o Sport. Quer fazer um resuminho, Alisson? Ele não quer, né? Ossos do ofício, vai ser muito bem para fazer isso, então vamos. Isso. Concordo com muita coisa que você falou sobre o jogo. Achei que o Atlético entrou com a fome de bola, pelo menos uns 10 minutos iniciais ali, que o América tinha que ter, porque era o América que precisava da vitória, não o Atlético. E o Atlético começou sem muita inspiração lá na frente, mas indo toda hora, bola cruzada, bola passando perto. Era aquilo que eu esperava do América no início e de verdade achei que fosse acontecer. Até por estar mais pilhado, por precisar do resultado, por estar mais pilhado e tentar fazer aquele abafo ali para conseguir algum gol no início. Então aquilo já me decepcionou um pouquinho, acho que a gente deu até alguma sorte de não sair com um gol negativo ali já naquele início. E a partir daí o próprio Atlético foi sentindo um pouco mais o jogo, o time sabe que não consegue fazer uma pressão por muito tempo, que desgasta, e aí a coisa se equilibrou um pouco, mas se equilibrou por baixo, tanto o Atlético quanto o América. O Atlético definitivamente, não estou falando isso aqui por dor de cotovelo, porque a gente foi desclassificado, mas o Atlético não tem um time organizado, não tem um time brilhante, passa longe disso. Então, a coisa foi equilibrada por baixo ali no primeiro tempo, mas os dois sem muita inspiração, o América mais sem inspiração ainda, principalmente no último terço do campo, que é aquilo que eu falo sempre aqui, nos dois primeiros terços a gente tem lá a nossa qualidade, a gente consegue trabalhar um pouco melhor a bola, na hora que chega para criar a jogada final e definir, é a hora que é o nosso desastre, né? Então, para a virada do segundo tempo, achei que o Anderson fosse mudar, esperava que ele fosse mudar, porque no primeiro tempo as coisas não estavam funcionando bem, pensei que ele fosse trazer alguma modificação, estava com a esperança do Marquinho, e aí ele podia tirar no par ou ímpar, ou Luan ou Wailon, porque nenhum dos dois fizeram nada no primeiro tempo, e isso não aconteceu, ele foi mudar um pouco mais pra frente, acho que ele mudou, o Atlético já tinha feito um, não é isso? Me lembra aí, quando foi o primeiro gol do Atlético? Foi, já tinha feito. Já tinha feito um, e aí ele tentou mudar, depois ele ainda, aí ele primeira vez que eu vejo ele tirar ali um volante, botar um atacante, e aí realmente ele foi pra um time bem pra frente, e ele respondeu na entrevista coletiva depois, e aí acho que tava certo, a vaca tava indo pro Brecht, tinha que botar, e aí ele botou, até Gerson Magrão entrou, né? Mas nossa, chegou a colocar... eu nem me lembro disso. Marquinhos jogou, botou Gerson Magrão e botou. Qual foi o outro? O primeiro a entrar foi o Marquinhos. Não, o primeiro a entrar foi o Rui. O Rui, depois isso. Depois entrou o Marquinhos e aí por depois fim. Depois Magrão. Magrão acho que já tava até 2-0. Foi no desespero mesmo. Tá. Mas. E nada aconteceu. O fato é que a gente fez um jogo hoje ruim. Tô com o Henrique, as nossas reclamações, os nossos protestos foram válidos, apesar de tudo, porque eles têm a ver com o que aconteceu no jogo passado e não com o que aconteceu nesse jogo. E eles são importantes, sim, para demarcar esse território, para mostrar algumas realidades que acontecem aqui no futebol mineiro que, às vezes, muita gente não abre o olho para elas. Mas hoje, em questão de arbitragem, a gente não tem definitivamente nada a reclamar. Achei que o juiz, algumas faltas, ele teve cartão no início do jogo pro Atlético, cara, que aí não é pegando no pé, mas definitivamente, se é arbitragem da Federação Mineira, aqueles cartões não saem. Então, dá para se ver, um jogo como o de hoje, a gente consegue perceber que os erros de arbitragem, que acontecem, que são normais, são 90 minutos de partida, mas eles acontecem como erros mesmo. Cartão de cera pro Vitor no começo do primeiro tempo. Exatamente. Isso nunca ia acontecer com o árbitro da Federação Mineira. E outra, né? o juiz deu o cartão, Henrique, teve um lance anterior que o Vitor fez cera, talvez o mesmo tanto de tempo. E o juiz, na hora que ele ia para falar com o Vitor bateu. Não teve nem aquela que o juiz vai lá e faz aquele sinal de acabou, de não faz mais isso. Ele já chegou e deu o cartão. Isso com o juiz de Federação Mineira definitivamente não acontece. Não acontece. E o vagabundo substituto do técnico deles lá falou que é um absurdo o Vitor tomar um gol, porque no futebol moderno, demora-se para repor a bola. Não sei o quê. Olha para você ver. Ele falou que, tipo assim, que se a gente quer que os goleiros saiam jogando e não façam aquele chutão feio, que a gente tem que dar mais tempo mesmo, porque demora pro jogo posicionar e tal. Então não, muda a regra, né, meu amiguinho? Tem uma regra, manda um e-mail pro arbitral lá da FIFA e muda a regra. Ou se não, bota seu jogador pra se posicionar mais rápido também, né? Dá pra ajuda aí. Enfim. Eu só vou só ponderar um negocinho sobre o cartão, já que tá no assunto. Eu até acho, por exemplo, que ele cometeu um erro de não dar um cartão em uma falta que foi cometida ao Ailon. Esqueci quem fez a falta no Ailon, a falta na boca da grande área ali, em que ele não deu a falta, ele deixou o lance seguir. Acho que ele tá passivo de interpretação, não sei se era tão grande a vantagem americana assim, mas não é errado ele interpretar como tal. Foi aquela bola que o Zé Ricardo mandou a bola na lua. Mas, enfim, houve a falta no Ailon. Ele deixa o lance seguir, porque o América tinha vantagem. Agora, era uma falta. Foi o momento em que o Ailon ficou caído no chão, precisou ser atendido fora de campo. Sim. É uma falta para dar cartão. A entrada foi extremamente violenta. Era uma falta para cartão. Que desse sequência ao lance, se ele entendeu a vantagem americana, mas que voltasse e desse cartão. Aí é um dos pontos que eu acho que ele errou. Mas, assim, é um erro que a arbitragem está... Esse ponto é aquele que a gente fala, não, isso aqui é um erro de arbitragem. Sim. Beleza, entendeu? Não é a constante inversão de falta, a constante inversão de lateral, não é dar cartão pro Jori, que entrou de abdômen no pé do Elias, né? Não tem esses absurdos. Ah, é um erro, é de interpretação. Mesmo a falta ali, se era para cartão ou não, não era uma falta por trás em que toda falta por trás gera cartão. Não, era um cartão que eu acredito que merecia por intensidade. Também está passivo de interpretação. Então, fora esses lances em que a interpretação dá margem, não vejo nenhum erro da parte dele. Também não. Sim. Achei que foi uma arbitragem bem boa, e eu acho que isso, inclusive, eu tenho grupos de amigos, né, com atleticanos, e muitos já mandaram aqui zombando, né? Pra quê, cara? Não faça isso. Eu acho que... Não, amigos tipo de rua, de faculdade, coisa do tipo. Não, o trabalho social que você faz, né? De recuperação dessas pessoas. Aqui, quem anda com atleticano, uma hora vira cúmplice com crime, viu? Passarinho que anda com persego, exatamente. Mais cedo ou mais tarde, você vai virar cúmplice. Falando isso agora. Então, mas muitos tentaram usar esse jogo para desdenhar os nossos protestos contra a arbitragem. Eu acho exatamente o contrário. O fato de ter tido uma arbitragem boa, justamente quando entrou um juiz de fora da Federação Mineira, isso vem a favor dos protestos que tivemos. Isso mostra que a gente estava certo em protestar, sim, porque foi só protestar que a gente teve uma arbitragem que, pelo menos a desconfiança de haver ali algo estranho, a gente viu que não aconteceu. Igual o Henrique falou, teve falha? Teve, lógico, isso é normal. São 90 minutos de partida, o juiz vai errar num lance ou outro. Mas não deixa nenhuma desconfiança de ter algo debaixo dos panos ali. Então, o protesto foi acertado, a gente perdeu o jogo, perdeu, na bola. Era isso que a gente queria. Quer dizer, não era o que a gente queria, mas a gente queria que fosse resolvido na bola, né? Seja com vitória ou com derrota, mas pelo menos que fosse resolvido na bola. Dessa vez foi, então os protestos foram válidos. Exatamente. E falar nisso, vocês dois estão preparados junto comigo para a gente responder criminalmente? Porque o presidente da Cachorrada deu uma entrevista falando que vai acionar o Salum judicialmente para que o Salum dê nomes dessa relação Atlético-FMF Ah, sim. Que tem que dar nome e tal. Nós, como fizemos em montagem. Uai, aquela foto do presidente da federação vestido de galão da massa, serve pra ele? É isso que eu ia falar, é engraçado. Eu teria muito prazer de, numa audiência, mostrar o presidente da federação, que em teoria é uma organização sem fins lucrativos, vestindo a camisa de um dos times do campeonato que ele organiza. Outras fotos onde ele aparece mostrando o símbolo do time dele. Precisa mais? Não sei. Talvez se precisar, Calil, se quiser meu telefone, fica à vontade. O e-mail aí, contato@decadentes.com.br. Vocês falaram de torcedores usando esse jogo para deslegitimar todos os protestos que a gente fez. Cara, não adianta. O que aconteceu, aconteceu. Vai me dizer... O ponto que a gente levou, a hipótese que a gente levou é por que houveram os erros. Mas os erros existiram. Em momento algum, por exemplo, nós tivemos hoje um gol não assinalado de um lance extremamente polêmico. Uhum. Tão polêmico quanto os dois lances do primeiro jogo que nós reclamamos. Nós não estamos reclamando aqui. Por quê? E nem teve tira-teima. Por quê? Porque a bola não entrou. E aí o próprio capitão, o próprio Rafael Lima, que foi quem cabeceou a bola, na saída de campo falou, não, a bola não entrou não. Beleza, acabou. Entendeu? Não ficou dúvida. Hoje eu estava conversando com o pessoal e a gente estava conversando sobre essa questão. Atlético e América, Cruzeiro e América. Que por que, que a gente tem essa antipatia do torcida do Atlético e do time Atlético, que não é tão grande quanto o Cruzeiro. É porque o Atlético, ele se agarra a essas coisas, eles acham correto essas coisas, eles acham que essas coisas de, vamos ganhar roubado, mas ganhou, a federação nos ajuda, mas tá lindo. Eles têm essa postura, e essa postura irrita demais. E eu vou discordar, por exemplo, do Chico Maia, que escreveu uma coluna essa semana, tentando dar aquela sempre pormenorizada, né? Não, mas é porque isso é um problema do futebol mesmo. O árbitro sempre vai apitar em favor do maior, errar em favor do maior. Então, aí vem dizer que o América, quando joga contra times do interior, é sempre beneficiado, os erros da arbitragem são sempre favoráveis ao América. Não são. Não sei como. Durante a semana, o Ramon até lembrou, e aí eu confesso a minha total ignorância, mas diz o Ramon que no módulo 2 a gente teve um grande favorecimento não sei se foi na final, e que o América só subiu ou só foi campeão por essa razão. Eu confesso que eu não sei, porque no módulo 2 eu estava aqui morando em Brasília, não tinha como acompanhar o jogo de forma alguma, a não ser pelo rádio da Itatiaia, e pelo rádio, né, você não tem lá grande... informação ou noção de como é que aconteceram os lances. Então, assim, se isso aconteceu de fato, e ele lembrou desse fato, a gente precisa criticar, sim. Né? Eu me recordo de já ter criticado aqui e assumido que a arbitragem errou a nosso favor. Eu acho isso tão pouco comum. Só nesse ano nós estamos falando aqui de 3 lances contra o Atlético. Esse lance do módulo 2, eu acho que não foi lance de campo. Eu também não lembro disso, não. Minha memória é péssima. Mas eu acho que foi um negócio de jogador irregular, alguma coisa do tipo. E aí o América acho que tinha que perder uns pontos, não perdeu, e aí por isso foi campeão. Subir, acho que ia subir. Mas o título veio com isso. Mas quem tá ouvindo aí, gente, manda pra gente, não confie na minha memória. Quem lembrar, confirma aí. Enfim, de toda sorte, tá aí, ó. Nós tivemos um jogo de América e Atlético com o árbitro de fora e que não teve essa questão, não teve nenhum lance ali. Teve lances polêmicos, mas não teve nenhuma lance que gerasse essa reclamação. Nós temos outros exemplos, nós temos outros históricos de jogos entre Atlético e América com um árbitro que não é, digamos, caseiro, que não é um árbitro que está aqui sofrendo as pressões de, no dia seguinte, tendo cometido um erro pro Atlético, ter que ir na padaria e ouvir um monte de coisa, o filho dele tem que ouvir na escola um monte de coisa, porque o cara vai pegar o avião e vai embora, como a gente já falou nesse programa várias vezes, em que não existia essas coisas. Eu não me recordo de nenhum jogo com um árbitro de fora de Minas Gerais em que a gente reclame desse favorecimento do Atlético. Ô Henrique, isso aí é só a gente lembrar da coluna que fez o Marinho. O América nunca conseguiu ser campeão mineiro quando disputou com o Atlético uma fase decisiva com arbitragens da Federação Mineira de Futebol. Nunca. E em seis ocasiões, nas seis ocasiões em que a arbitragem foi de fora do estado, o América levou a melhor em três, o Atlético levou a melhor em três. Então, okay. 50% para cada lado. Exatamente. Isso demonstra, gente, que tem que ser muito ingênuo para acreditar que isso seja só coincidência. É ser um pouco ingênuo. A gente tem que perceber que só dá jogo, como foi hoje. Hoje deu jogo. Deu jogo que o Atlético venceu, e venceu com todas as... não restou dúvida. Mas só tem isso quando tem uma arbitragem de fora. Infelizmente, quando a arbitragem é mineira, é raro você ter um jogo em que a coisa vai ser só futebol. É isso. É. Especialmente quando eles não estão bem. Sim. Eu interrompi alguém ainda nesse meio do caminho? Alguém estava falando alguma outra coisa? Não, eu acho que a gente podia entrar. Vamos passar uma régua nesse assunto arbitragem, falar mais jogo e prognósticos para a Série A, fazer um balanço do Mineiro e de então, repente fazer. Vamos falar do bode na sala. O bode na bode? Sala é: Anderson vai ganhar um clássico ou não vai? Não, então deixa eu aproveitar, então já ler uns comentários aqui, que aí o povo já me dá uma pistolada sobre o jogo de hoje. Com certeza tem comentário de arbitragem aqui também. Então aí depois a gente passa essa página. Samuel Velar, vamos lá, decadentes, boa noite. Luan não dá, é horroroso. Rafael Moura se mostrou realmente um atleticano, sem raça, e atrapalhou o gol do Rafael. Acho que ele tá falando do jogo anterior, né? É. E não gostei das escalações do Anderson. Marcos Graça, boa noite. Os diletos ainda têm esperança de ver o América do Poço Ipiranga ganhar um clássico? Aí, ó. Confesso que já perdi. Nós vamos comentar disso aqui em breve, então. Samuel Velar, estou preferindo o Ailon de atacante centralizado. Decadentes, queria análise da volta de Rui, tá muito cedo ainda, né? E da contratação do Judivan, nem entrou ainda. Sabe de alguma coisa, contratação que tá chegando? Não sabemos de nada. Marim Monteiro, essa freguesia me incomoda muito, absolutamente muito. Compartilhamos a sua dor, Marim. Fiquei sabendo que você já tá com a camisa vermelha, né, safado? Que absurdo. Mentira, você merece. Marcelo Campolina. Eu Luan também pode pegar. Lembra de mim, Marinho. Luan pode pegar o boné. Só aparece reclamando. Anderson tem que respeitar menos a dupla. 10 clássicos e somente um empate. Teve empate? Eu acho que pela conta. O Sérgio fez uma conta naquela coluna lá do Givanildo. Do Givanildo, não, né? Dos técnicos de fora e os técnicos daqui. E eu lembro que naquela ocasião o Anderson tinha um aproveitamento contra o Atlético Cruzeiro, que eu acho que era 3, alguma coisa por cento. Deve ser um empate, então. Então tá. Depois a gente perdeu outras duas. Acredito que se fizer essa conta, isso deve estar nos 2% de aproveitamento. É ridículo. É o que o Marinho falou aí. O aproveitamento contra a dupla é de freguesia mesmo com o Anderson Moreira, e não dá pra gente ficar tapando o sol com a peneira, a gente tem que enfrentar isso aí, ele e Anderson tem que enfrentar isso aí. Nós vamos voltar no Anderson agora. Marinho, o dia que houver um árbitro mineiro amarelar o Vitor por cera com 20 minutos num clássico, eu contarei hipopótamos voando com a peruca do Benito de Pau. Eu queria que isso acontecesse só pra ver os hipopótamos, viu, Marinho? Vou confessar. Não, assim, e o Marinho... Eu ficaria feliz pela incidência do ar. Também, né? Pois eu queria ver o Marinho vestido com a peruca do Benito Paulo. Isso aí a gente pode tentar fazer acontecer. Samuel Avila, realmente a única coisa de bom foi o protesto. O primeiro jogo foi ridículo, atrapalhou muito a nossa possível classificação. Marinho, meus ídolos não são Luan, Rimen Carijó, Serginho Sassaricano. Meus ídolos são Jairão, Henrique, o Alisson e demais decadentes. Falei antes de suspender o vinho, olha aí. Seu Weber, boa noite, decadentes. Partida decepcionante para a América hoje. Não sei o que acontece com o time dos clássicos. Enfim, que vem o Brasileirão e Copa do Brasil, bem lembrado. Thales Costa, Luan muito mal. Sim. Bernardo Moreira. Ô, gente, vocês acreditam que os comentaristas do Premier elegeram o Luan como o melhor em campo da América? Como? Assim, na verdade, o narrador falou isso, o comentarista virou e falou: se for no quesito de exposição, sim. Nem aí eu concordo com ele, mas enfim. É. Bernardo Moreira, Luan é ruim, mas o único que sente o clássico. O resto dos jogadores jogam como se fosse um jogo comum. Uai, o Bernardo parece estar concordando aqui, ué. O Luan sente o clássico, é isso? O Luan, isso aí eu vou falar algo que vai um pouco nessa linha de raciocínio. Ah. O Luan é muito ruim, gente. Eu sou um dos críticos do Luan aqui desde o ano passado. Tecnicamente, ele é horrível. Teve uma vez que eu chamei ele de cemitério de jogada. A bola cai nele, matou a jogada. É assim que costuma acontecer. Mas uma coisa eu tenho que concordar, e aí eu vou fazer uma comparação que pode ser injusta aqui, mas entre Luan e Ailon. Ailon é um jogador que se mostrou no Campeonato Mineiro muito mais interessante que Luan. Muito mais. Tecnicamente, sabe mais o que fazer com a bola e tal. Mas num jogo de peso contra Atlético e Cruzeiro, o Luan, ele aparece mais. Talvez isso não seja nem bom, porque ele aparece e aí faz mais cagada. Mas o Ailon, por exemplo, se esconde mais de uma partida desse nível. Então, no quesito aparecer, tentar fazer uma coisa, eu confesso que eu gosto mais do Luan num clássico do que do Ailon. Apesar de, tecnicamente, pra mim, haver um abismo entre os dois. O problema do cemitério de jogadas é que me incomoda um pouco. Mas, de fato, quando ele não mata a jogada, ele faz alguma coisinha, né? Por exemplo, foi dele o cruzamento do gol no lado do Ailon no primeiro lance. E ele fez algumas coisinhas no final do segundo tempo também. Mas, enfim, o Weber continua, o Luan muito fraco realmente. O jogo de ida da semifinal do ano passado foi empate, Cruzeiro e América. Bem lembrado, é o empate do Anderson, que a gente estava tentando lembrar aqui, o Weber lembrou. Então vamos lá, Anderson Moreira não ganha clássicos. Não, definitivamente. Eu acho que em alguns pouquíssimos jogos a gente até jogou o suficiente para ter conquistado um resultado melhor e não conseguiu. Mas na maioria das vezes a gente está perdendo os clássicos de forma mais convicta mesmo, sabe? Então isso é que é o preocupante, e eu acho que o Anderson já tentou fazer coisas diferentes, já tentou jogar um pouco mais fechado, já tentou enfrentar mais, já tentou mudar, colocar jogadores mais experientes, que é o que ele fez nesses dois jogos contra o Atlético. Ele voltou com o Davi, voltou com o Luan, apostando justamente nessas experiências, em jogadores mais cascudos, que já jogaram mais clássicos, justamente para... eu acho que o que ele tentou fazer foi, quando coloco o que eu tenho de melhor, às vezes os jogadores não são experientes o suficiente, falham e a gente vem com derrota. Então vou botar o que eu tenho de mais experiente, mais cascudo, para enfrentar jogos cascudos, que são clássicos. E mesmo assim não deu certo também. Tivemos duas derrotas contra o Atlético. A primeira questionável pela questão da arbitragem, a de hoje não questionável. É um problema, gente. É um problema. Eu estava até conversando isso com o Sérgio lá no estádio. E o Sérgio, a gente sabe aqui que ele gosta bastante do trabalho do Anderson. Mas eu estava conversando isso com ele e acho que até o Sérgio já tem sentido muito incômodo com isso também, porque de fato, se a gente tivesse a caminho de uma série B, talvez fosse mais fácil relativizar esse problema, mas a gente está indo a caminho de uma série A. O nível dos jogos que teremos na série A são desses aí para mais. O Atlético não tá com timão, não, longe disso. Então, o nível vai ser disso aí para mais. E a gente tem que resolver isso. Eu acho que o Anderson precisa de um material humano mais qualificado? Precisa, apesar de eu achar que o elenco montado não foi ruim dentro das nossas condições. E outra coisa que serve de alento é que tem alguns jogadores interessantes aí para entrar nesse time. Judivan, que nem estreou ainda, e que eu acho que se entrar em condições físicas e se conseguir permanecer com boas condições físicas, sem lesão, é jogador para ser titular. O Wesley, volante, que entrou até bem em algumas partidas, mas vai ter que pegar ritmo aí até o brasileiro. E o Rui, que eu ainda tenho esperança dele trazer um pouco mais de criatividade para ali. Então, só esses três caras já trazem ali alguma coisa a mais de material técnico para o Anderson conseguir trabalhar um time melhor. Mas não vai ser só isso, não. Precisa de mais. O Anderson, para mim, tá ficando muito claro a questão da dificuldade que ele tem de armar equipes criativas na frente. Normalmente ele cria equipes muito seguras lá atrás, e é o que a gente tem hoje, uma equipe que é segura, talvez não esteja tão segura quanto esteve o ano passado, mas é uma equipe ainda segura defensivamente, mas que do meio para frente os gols são muito sofridos pra gente conseguir fazer um gol. É com muito suor, as coisas não vêm com muita naturalidade do meio para frente, não. Então, Anderson tem alguns pepinos para resolver. Falava isso com o Jairo aqui antes de entrar no ar. Para mim, a questão não é trocar o Anderson. Não, não mesmo. Nem, acho que a gente não tem nem que começar a abrir discussão sobre isso. Mas a questão é o Anderson trocar um pouco a postura dele. Você falou uma coisa interessante, Watson, sobre a nossa defesa ter piorado. Eu acho que tem a ver com os laterais, você não acha, não? É outra coisa que tem que ser melhorada. Nessa parte, Jair, eu acho até que não precisa contratação. Eu acho que precisa um ajuste. É. A nossa defesa, a marcação nas laterais ali, os times adversários exploram demais aquilo ali. Acho que até mais na parte do Giovani, que é um pouco disperso. É de onde tem acontecido, né? É, então cruzar a bola na área do América é muito fácil. E aí a gente tem uma dupla central ali que ela é competente. Mas só que o exuberante lateral Formiga já falou isso aqui. Quando o lateral deixa cruzar, não tem a zaga que aguenta muito tempo, não. Verdade, verdade. Então, assim, lateral Formiga. Vai, já. Eu penso que o Carlinhos ali pede passagem, cara. Eu não consigo entender como é que o Giovani é sempre a escolha. Pra mim, o Carlinhos é titular sem ver, sem pensar duas vezes. Vamos ver o que acontece. Posso ser o advogado do diabo e tentar uma micro defesa do Anderson aqui? Pode, deve. Vocês acham que seria justo da minha parte analisar o desempenho do Anderson no Clássicos, analisando apenas o desempenho dele nos Clássicos desse ano, nos quatro jogos deste ano, pensando de que maneira? Que nos Clássicos do ano passado ele ainda estava montando o time. Uhum. O América começa, apesar de que ele já estava no América há algum tempo, mas, né, final de 2016, carregando a barca que foi montada para ele. É. E aí em 2017 ele começa a montar o time dele. O América não começa bem na Série B, o time ainda não estava montado, não estava encaixado, muita gente chegando depois, até por ter um orçamento menor. Então, mais do que esse ano, por exemplo, as contratações foram deixadas para acontecer depois do Mineiro, e o time não estava encaixado. Então, se a gente fosse avaliar só esse ano, vocês acham que seria, vamos dizer, de alguma forma justo? Eu acho que faz sentido o que você está pensando. Faz sentido. Eu só colocaria com peso, não é clássico, porque não é regional, mas eu colocaria, talvez com o mesmo peso, os dois jogos contra o Inter da Série B. Que ali ele já tinha um time montado. Sim. Tá, tudo bem. E que inclusive foi nosso melhor jogo, talvez, na Série B. Foram nossos melhores jogos, pois é. Na verdade, eu tô querendo mensurar. A minha intenção de ser advogado do diabo aqui é sobre aquilo que você falou, Alisson, dele, da forma, né, mais do que os resultados em si, a forma como a América tem perdido esses clássicos, ou, vamos lá, jogos importantes. Porque, vamos lá, se eu trouxer esses dois jogos do Inter e os quatro clássicos desse ano, ele só teve quatro jogos com uma arbitragem justa, que permitisse ele conseguir algum resultado de acordo com as qualidades que a América tinha. Né? O jogo contra o Cruzeiro, a gente comentou da apatia no primeiro tempo, mas a América fez um bom segundo tempo. Né? Os dois jogos contra o Atlético, a gente já joga na latrina. Os jogos contra o Inter são jogos que a gente perde, mas o time estava lá encarando de frente. Sim. Né? E esse jogo de hoje, que é, por mais que ele tenha tido essa arbitragem neutra, é aquilo que eu ainda disse, que ele ainda existe dentro do contexto de um outro jogo. Né? Tá na esfera, na órbita de um jogo que não foi um jogo normal, que é o jogo de quinta-feira. Então, assim, será que dá para bater esse martelo que o Anderson não consegue encarar um time de melhor qualidade de frente e conseguir bons resultados? Eu acho que você foi um bom advogado para ele, mas o sinal de alerta mesmo assim se mantém. Alô, Anderson, acho... guarda uma onda vermelhinha para mim, obrigado. Porque eu acho que... Eu acho que ele, nesse período, e eu acho que não dá, por exemplo, para descartar esses dois jogos anteriores que a gente teve contra o Atlético e botar toda a carga na arbitragem, apesar de eu achar que a arbitragem... Juro, toda a carga não. No primeiro jogo, no jogo da primeira fase, a gente demonstrou um descontrole defensivo ali no segundo e no terceiro gol, e que também voltou hoje, né? O ataque em transição do Atlético, ao longo dos três jogos contra o Atlético que a gente teve no ano, ele incomodou demais o América. O Atlético perdeu muitos gols. A gente lembra que No jogo passado, por exemplo, o Ricardo Oliveira perdeu um gol no meio da área que ele não costuma perder, numa jogada. Todas essas jogadas em transição, em velocidade, que o Atlético fez com o Luan por uma ponta, com aquele argentino que estreou lá no primeiro jogo, todas essas jogadas incomodaram demais o América. Então ali tem uma falha que eu acho que não dá para desprezar só pela atuação da arbitragem, não. Acho que tem uma falha ali. Contra o Cruzeiro, outra coisa que me incomodou, foi o que incomodou o Sérgio também, o fato de entrar no primeiro tempo tão apático, tão defensivo, tão sem jogadas. Então demonstra também uma fragilidade e uma atuação diferente daquilo que o Anderson disse que ia tentar fazer esse ano. Então, eu acho que desses jogos todos aí, dá pra gente entender sim que tem que ter um sinal de alerta ligado. Ele tem sim dificuldades, ele arma a equipe de uma forma diferente para os adversários menores, e quando chega o clássico, não há essa vontade toda. Até em entrevistas já ouvi ele dizer aquela coisa que a gente fala, né, do treinador mineiro, de achar mais normal perder para Atlético e Cruzeiro. A gente sabe que há uma diferença de orçamento, todo mundo sabe isso, a gente só não quer que isso exista dentro do grupo. A gente quer que o grupo seja o primeiro a acreditar. Não quer que seja desculpa. Exatamente. Essa diferença também existiu em 2016, quando nós fomos campeões. Sim, talvez ela era até maior, né? Porque era maior. Era tecnicamente pior. Era um ano que a gente tá na Série A, né? Não sei. A gente tinha dinheiro, em tese. Mas eu acho que... eu acho que você defendeu bem. Mas, mesmo assim, eu ainda culpo o Anderson. Não, Sabe o que me preocupa? Diga, Jair. A gente não tem uma jogada ensaiada. A gente tem um escanteio que você não vê como uma jogada de perigo. Ah! Eu não vejo o escanteio do América como uma jogada de perigo. Melhorou bastante, não. Hoje teve um artista lá que voltou um escanteio lá pro meio da área, lá pro meio do campo. Uai! Quer dizer, no primeiro tempo. Aquela coisa mais básica do mundo, meu filho. Ó, é o seguinte, ou você bate curto pro cara jogar na área, ou você bate ele para no primeiro ou no segundo pau. Não tem muita variação disso. Acho que melhorou bastante, viu? Só é uma opinião minha. Acho que a gente consegue já algumas coisas com escanteio. A gente ganha falta. A gente não tem aquela, não tem a força da falta. O Atlético fazia uma falta e falava assim, puta, que vai. Aquele filho da puta lá bater a falta, o tal do Otero. Aí já é uma preocupação. E hoje, por exemplo, hoje nem foi o Otero, pegou o Casares e mandou a bola na trave. A falha, e aí eu concordo com o Jair, principalmente na questão da falta. A falta tem hora que a gente sai falta, a gente já fica até envergonhado de pensar como vai ser a cobrança daquilo ali. E com a bola rolando também, hoje o Serginho finalizou umas bolas que... não é só questão de errar, é o cara mandar. Teve uma bola, que eu acho que foi o Serginho mesmo, que ele mandou, Henrique, não sei se mostrou na televisão, naquela arquibancada do Magela, naquela que tem o antiparo lá. Exatamente, ele mandou lá, naquela arquibancada. Se tivesse 5 gols pra cima, 5 traves, a bola não entrava. A TV não mostrou, não, mas pela trajetória da bola, eu imaginei que ela tinha caído lá em cima. Pois é, então assim, deve ter dado trabalho até o pessoal do estádio, que eles não deviam estar nem com a chave daquele andar lá de cima. E aí, como é que busca a bola? Então, é um negócio que a gente tá cometendo do meio pra frente, muitas falhas. Bizonhas, não tem jogada, como o Jair falou. Essa é uma parte que me preocupa, e aí é outro ponto em que eu pego um pouco no pé do Anderson. Quando estreou o Serginho, eu disse isso aqui: Serginho estreou na partida de estreia dele. Se eu não estou enganado, ele deu 2 assistências. Não sei se ele fez, ou foi um gol e uma assistência. Eu sei que uma foi até de peito, uma até foi de peito pro He-Man. E aí a gente. Eu acho que foi. E aí, até porque eu acho que foi o único jogo que a gente fez mais de 2 gols, né? Foi. Mas... e ali a gente se encheu de esperança. A estreia de um jogador e ele demonstra aquela criatividade, a gente pensou, opa, tem um negócio aí. Na estreia do Marquinhos, mesma coisa. Não sei se foi uma ou duas assistências, mas Marquinhos estreou muito bem também. Muito solto, jogando, tentando jogadas diferentes e tal, e a coisa aconteceu também. E aí eu lembro que nessa do Marquinhos, eu falei aqui no programa que eu tava com medo de que esses jogadores, quando chegam, eles chegam mais solto e aí eles não entendem ainda o sistema de jogo e aí a coisa flui. E na hora que entra na rigidez tática do Anderson, que é boa na parte defensiva, mas que na parte ofensiva talvez não ajude tanto, aí isso vai minando um pouco a criatividade do cara. E eu vejo isso um pouco acontecer, cara. Eu vejo jogadores quando chegam no América, quando os do meio pra frente, quando eles jogam de forma mais despretensiosa, a coisa flui um pouco mais. Quando eles já estão com um pouco mais de tempo de casa, não tentam o drible, não tentam uma tabela mais esperta, não tentam uma jogada um pouco mais diferente, com exceção do Rui, que tentava isso no ano passado. Mas o resto passa a jogar de uma forma um pouco mais burocrática. Não sei dizer se isso é por orientação, não sei dizer se os métodos de treinamento levam a isso, mas eu observo que eles passam a jogar de uma maneira mais burocrática do meio para frente. O Alisson, isso é gestão de RH. Você vai para uma empresa nova, e aí você não conhece seu chefe direito ainda, você não sabe como é que a banda toca. O que você tenta fazer? Você tenta mostrar todas as suas capacidades. Então você pinta um problema assim, você vai e resolve. Você pinta um problema assado, você vai e resolve. Quando você já entendeu como é que é o jeito do seu chefe trabalhar, qual que é a cabeça do seu chefe, qual que é a sua tendência, você começa a fazer do jeito que ele gosta, correto? Você começa a fazer a documentação do jeito que ele acha que tem que ser, e se acomoda em torno do aceitável no papel que você está. Essa é a verdade. Você não precisa mais fazer chover. E é meio que acontece, eu concordo com você em gênero, número e grau. O cara chega, ele quer mostrar. Depois que ele entende que o que é cobrado dele é outra coisa, é obediência tática, não sei o quê, marcar, não sei o quê, o cara começa a ficar nessa onda aí. Isso é normal, isso é gestão de RH. Tudo bem. Deixa eu puxar mais uns comentários aqui. Bernardo Moreira, clássico é tática Givanildo. Dê a bola para o adversário errar e matamos o jogo nos erros dele. O Atlético jogou assim, fizeram 3 gols com erros de Marquinhos, Zé Ricardo e Norberto. É um negócio que se a gente entregasse a bola para o Atlético, será que eles iam tentar errar? Não sei também. Mas vamos lá. Bruno Rezende, pensando na estreia da Série A, o Judivan seria titular? No lugar de quem, o Alisson? Eu acho que se ele entrar em condições, e parece que sim, porque ele já vinha treinando no Cruzeiro, e se ele não se lesionar, vamos todo dia acender uma vela, tá, gente? Pra ele não se lesionar, porque de olhar meio torto pra ele lesiona. Eu tenho uma benzedeira boa pra indicar. Vou levar ele na benzedeira. Leva ele e o João Ricardo, por favor. Boa. Apesar do que, menino Jori, né? Nós vamos falar daqui a pouco, mas... Mas ele estando em condições, ele pega a vaga do Luan, e lembrando que o Divan, apesar da estatura baixa, ele joga como centroavante também. E o He-Man, podemos debater daqui a pouco sobre ele também, não está fazendo lá grandes coisas para justificar de ser titular absoluto. Jair, concorda? Concordo, acho que o Judivan, ele está num ponto complicado da carreira, que pensa comigo o seguinte: se ele não fizer um ano bom, esse ano, ele matou a carreira dele, porque ele não volta pro Cruzeiro mais. Uhum. Se ele não fizer uma carreira boa esse ano, ele não volta pro Cruzeiro mais. Ano que vem ele tá no interior paulista. E aí ano que vem interior paulista, depois interior goiano, e aí nós sabemos como é que a banda toca. Mato Grosso então, do assim, Sul. Então, que ele vai querer jogar, eu não tenho a mínima dúvida. Que ele tinha bola para isso, ele também tinha. Então, a interrogação é, e o físico? Como é que tá a cabeça dele também, e né? O físico... Cabeça e físico. Eu tenho certeza que querer jogar, ele quer. É igual eu falei, se ele tiver um bom empresário, se ele tiver uma equipe em volta dele, uma família de boa qualidade, já deve ter colocado, já deve ter falado com ele, cara... Minha dúvida é essa, eu não conheço a história dele. Eu tô pensando assim... Que se ele tem alguma pessoa que o oriente, certamente falou isso com ele. Falou, olha... Com certeza. Você tá num ponto da sua carreira que se você rebentar esse ano, ano que vem você tá bem. Se o famoso conhecido, o cago sai da moita. Exatamente, né? Muito bem. Porque... E eu acredito... Eu tô botando fé que vai ser uma coisa boa, assim, né? Vai ser um cagar. Não vai ser um sair da moita. E que ele não tenha... ele é um bom jogador, que ele não tem essa criatividade podada no nosso sistema de jogo. Vamos deixar o menino mais solto um pouco, gente. Bota Bota Davi para segurar um pouco mais, bota Zé Ricardo para segurar, bota Norberto e Giovani, que não funcionam muito lá na frente, botam eles um pouco mais para trás e dá um pouco mais de liberdade para Aylon, para Judivan, para quem tem um pouco mais de qualidade, para ter um pouco de criatividade ali na frente. Eu vou falar com você o seguinte, se o Mateuzinho voltar em alto nível, para mim o ataque era Judivan, Mateuzinho e Aylon de centroavante. Judivan, Mateuzinho e Aylon. Sendo o Judivan como 9 ou o Aylon? Não, o Aylon como 9. Tá, tudo bem. Aí tem que ver a questão física, mas se os dois voltarem bem, é o que eu faria de ataque. Voltando aqui, o Flávio Azevedo. O único volante marcador é o Zé Ricardo. Acabou o Mineiro e não testou 3 zagueiros. Mas testar 3 zagueiros, ele nem tinha 3 zagueiros para testar, né? Aquele jogo em Nova Lima, que era para poupar todo mundo também. Aí duas coisas, né? Primeiro, não tinha ninguém para ser colocado ali, deixar o Rafael Lima no banco, por exemplo. Até poderia testar com o Matheus. É tanto o Matheus que eu esqueci. Ferraz, de lá de trás é o Ferraz. Né? Isso. Com o Matheus Ferraz lá, realmente, não, de fato, poderia ter testado. Mas, enfim, eu não sei se era o que a gente queria. Vocês queriam ver isso? Não, eu acho que eu prefiro, de repente, segurar um pouco mais os dois laterais do que jogar com 3 zagueiros. Uhum. Eu acho que faz sentido você jogar com 3 laterais se você tem três zagueiros, se você tem um lateral que apoia bem. Sim. E eu não vejo essa qualidade toda no apoio nem do Giovani, nem do Norberto, não. Assim, para merecer botar 3 zagueiros. Entendeu? Uma coisa, por exemplo, o Marcos Rocha. Quando ele jogava no América, a gente jogava com 3 zagueiros. Mas é porque ele não defendia nada e apoiava muito bem. Uhum. Não faz sentido. Mas hoje, para mim, não vejo sentido, não. Tudo bem. O Weber. Hoje, todos os cruzamentos, escanteios do América foram direto nas mãos do Vitor. Não foram todos, foram? Foram vários. O Vitor sai muito bem. Precisa lembrar disso também, né? O goleiro também tem seus méritos. Sim. Mas, enfim, tá. Concordo. Mas eu ainda acho que melhorou um pouquinho essa questão de escanteio, viu, gente? Não tá 100% ainda, não. Mas eu acho que melhorou um cadinho. Alícia Gomes, o América errou demais hoje. Foi triste e angustiante, fato. Foi. Flávio Azevedo, ao invés de tirar o He-Man e colocar o Aylon de centroavante, como ele sempre jogou no Internacional, o cara tirou ele e colocar o fraco Rui. Torcida do Coxa deu graças a Deus que ele saiu de lá. Eita, que eu tô discordando demais desse fraco Rui, mas vou deixar o Alisson falar. Não, eu acho que tem um tanto de casos, gente, de jogador que não serve pra um time, serve pra outro. O Rui, de fato, não fez bem lá no Coritiba. Mas o ano passado ele era o cara que trazia um pouco mais dessa criatividade pro nosso meio de campo. E ele é um sopro de esperança, sim. Eu falei aqui da volta dele, que não é o camisa 10 que o América prometeu, que ia trazer um cara para vestir a 10, mas ele me traz esperança porque ele é um jogador que tenta algo diferente. Então estou satisfeito com a chegada dele, achando que a gente pode tentar mais um camisa 10 ali. Sobre o Aylon de centroavante, sobre ter tirado o Aylon, aí eu discordo também do Flávio, porque eu acho que a gente tem que analisar o jogo. Aylon fez um bom campeonato? Fez. Aylon foi o artilheiro da América do campeonato. Acho até que é o artilheiro do campeonato como um todo, né? Ainda é. Ainda acho é. Que ainda mas é. A gente precisa entender que essa artilharia não pode deixar com que o Aylon seja intocável no time. E ele fez uma partida, fez o primeiro tempo muito ruim. Muito. E não só o primeiro tempo desse clássico. Em todos os 3 clássicos anteriores, Aylon caiu demais. É impressionante como a intensidade como ele joga, o fato dele ir para cima ou não, difere tanto de um jogo pequeno para um jogo grande. O jogo grande parece que a confiança dele vai embora. No jogo pequeno, ele pega a bola, parte para cima, é outro jogo, é outro jogador. Então, tanto que hoje, na hora do intervalo, eu que não gosto nada do Luan, não sei quem estava perto de mim, eu comentei com a pessoa, falei, eu voltaria com o Marquinhos e eu tiraria o par ou ímpar. Ou o Aylon ou o Luan, porque para mim os dois estão a mesma merda no jogo de hoje. Não estou falando que Aylon e Luan são jogadores semelhantes, acho o Aylon bem mais jogador. Mas no jogo de hoje eu tiraria qualquer um dos dois, não acho que ter tirado o Aylon foi uma falha do Enderson, não. Uhum. Muito bem. Bem, Jair, você quer comentar? Não, eu concordo com o Alisson, é isso mesmo. Nada a dizer. E outra coisa também, Ailon funcionou como centroavante, fez acho que umas duas partidas assim, e nos encheu de esperança mesmo. E aí fica essa dúvida do Jairo aí, que é uma dúvida pertinente, de tentar testar o Ailon como centroavante e tal. Só que a gente tem que lembrar também que nos jogos maiores, que é onde ele some, ele não jogou nenhum de centroavante, né? Então, não dá pra gente saber como seria o desempenho, se ele também apagaria contra Atlético e Cruzeiro jogando de centroavante. Vamos lá, Bernardo Moreira, o que aconteceu com o Zé Ricardo para vocês? Tem 3 jogos que ele está muito mal. E aí tem o Thales Costa mais embaixo, pergunta também, o primeiro gol foi culpa do Zé Ricardo, na opinião de vocês? O Thales eu já vou responder direto, não tenho a menor dúvida. Foi, e o Zé foi. Dormiu no ponto, perdeu a bola. Foi, cochilou. Ali não era nem, ninguém gritou ladrão, assim, não. Dormiu demais no ponto. Num jogo daquele, você não tem aquele espaço, aquele tempo, você deixar a bola tão longe, e aquele tempo todo pra você decidir o que você vai fazer com ela. Você vai estar pressionado, né? Então, acho que sim, bobeou demais e perdeu o trem da história. E sobre o Bernardo, que está perguntando se tem 3 jogos que ele está mal, o que aconteceu, eu acho que é um reflexo até cumulativo dessas má atuações, né? O erro que ele cometeu, que também foi um erro no jogo passado, que deu o segundo gol, o primeiro gol, né, ao Atlético. O único gol, gente, foi 1-0, lógico. Ali é um erro de quem estava afoito, né? O de hoje, não achei que ele estava afoito, mas é aquele erro de quem está sob pressão de não poder errar, talvez. E eu acho que é isso, acho que ele acaba sentindo isso, e porque ele ainda é um jogador em formação. Jairo, o que você diz do Zé? Eu acho que na verdade é isso. Ele realmente tá, ele entrou com a cabeça muito sob pressão. Mas eu acho que, né, é a mesma coisa que eu falei no programa passado. Eu acho que um jogador jovem como ele, até o próprio Messias, que não sentiu tanto esses clássicos, é papel do, não é nem do técnico, é do capitão. Fala, cara, calma, você joga a bola? Então joga a sua bola. Você jogar, você era atento, você era, dava passe bem contra o RT, contra o Tupi, contra a Boa, contra sei lá quem. Bicho, mesma coisa. Eu brinquei, eu encontrei com o Marinho hoje lá antes do jogo, e eu falei assim, que eu lembrei daquela história do Garrincha, né? Quando ele ia jogar contra a Tchecoslováquia, que ele falava, isso aí é um São Cristóvão que fala esquisito. Né? Pra ele, tanto fazia se aquilo era Copa do Mundo, ou se era pelada de bairro, pra ele era tudo bola. E às vezes, assim, num jogo como esse, o capitão tem que achar, cara, joga sua bola. O cara que tá do lado de lá é Casares, é Elias. Foda-se, joga sua bola, vai lá, desarma, ainda manda um dedo pro cara ainda e sai vazado. Porque, assim, o futebol ele tem, mas aí vem a outra pergunta que eu ia falar. É certo a gente botar o peso no meio de campo nas costas do Zé Ricardo? É isso que eu ia falar, viu, Jair? Pô, porque o Henrique terminou a fala dele, pra mim, com a expressão correta. Zé Ricardo é um jogador em formação. Exatamente. Ali quem tem que chamar a responsa para si é seu Davi, é seu Juninho, que são caras experientes e tal. Eles é que tem que falar, meu... Não tô nem achando que o Davi não tenha feito isso hoje, tá? Não, sim. Joguei, mas jogou bem. Mas ele tem que deixar isso claro pro Zé Ricardo. Fala, meu, a responsa não é sua. A sua responsa é jogar bem, que é a responsabilidade de todos nós aqui. Mas o meio de campo não é seu, não, companheiro. O meio de campo aqui, você tá num jogo aqui e você tem que fazer jogar bem o seu jogo. Não adianta você achar que... E aí o cara entra com medo de errar e erra. E aí essa questão do jogador em formação é importante porque quando a gente... trata um jogador em formação como se ele fosse já um jogador pronto e veterano, a gente corre o enorme risco de queimar um cara que pode vir a se tornar um baita jogador pra gente, mas que ainda não é, porque ainda está em formação. Então ter um pouquinho de calma é saudável. Sim. Eu vejo o Zé Ricardo como um jogador em formação, mas já num processo avançado de formação. Ele queimou, de um ano pra cá ele evoluiu muito, mas dizer que tá pronto... Pode ser que daqui a pouco ele vai pegar mais um banco, assim como pegou no ano passado. Pode ser que ele dê mais algumas falhas aí, a ponta da torcida até se irritar um pouco com ele. Aconteceu isso com o Mateuzinho ainda no ano passado. É. Jogadores em formação, isso vai acontecer. O que a gente não pode é anular por completo a qualidade que o jogador tem, porque aí a gente corre de perder um grande jogador. É, o Zé Ricardo, ele precisa de um Rafael Lima na vida dele, como o Messias teve. Eu, o Rafael Lima, um cara experiente que chamava a responsa. Eu sou o cara aqui. E deixava o Messias crescer, trabalhar e tal. O Zé Ricardo precisa de um Rafael Lima. Mas hoje eu não vejo quem é esse meio de campo ali que faria isso. Agora, eu tenho um outro ponto que não sei se vocês concordam comigo. Eu percebo que o Zé Ricardo, até por ele ter jogado tão bem do ano passado pra cá, ele ganhou uma carga de confiança muito grande. Isso é bom. Sim. Isso é ótimo. Só que ele ganhou uma carga de confiança de sair jogando, principalmente naquelas jogadas ali meio de enceradeira, de rodar em cima do adversário e sair com a bola limpa. E ele consegue fazer isso muitas vezes. E quando faz, é bonito, cara. Quando você tá no estádio e ele dá aquela rodopiada dele e sai com a bola limpa ali, você pensa, porra, tô vendo o Beckenbauer aí. Mas só que isso, quando você pega um time com mais intensidade de marcação, que é um caso de um Atlético que tem mais preparo físico do que um time de interior, então fatalmente vai chegar na bola antes, fatalmente vai marcar mais em cima, aí você corre risco. Porque aí um jogador como o Zé Ricardo, que atua numa faixa de campo que é mais próxima do nosso gol do que do gol do adversário, qualquer bola perdida é perigo. Então, talvez ele tenha que, eu não sei se é isso, mas talvez ele tenha que domar um pouco essa confiança dele, assim como o Messias, entender que eles são bons jogadores, mas que de vez em quando eles vão ter que jogar feio. Concordo. Vamos conceituar isso que a gente está chamando de jogador em formação? Eu vou falar o que eu acho que é um jogador em formação, vocês completem ou discordem, ou seja lá o que for. O jogador, gente, qualquer jogador de futebol, seja em formação, seja jogador pronto, etc e tal, ele vai ter atuações em que ele vai oscilar. Ele vai ter um jogo que vai jogar bem, tem outro jogo que vai jogar mal, né? Ele vai ter uma sequência de jogos bons. Pensa isso aí num gráfico de ondas ali, o bom e velho plano cartesiano de segundo grau. Então você tem aquela linha, o jogador está vindo estável ali, tem um joguinho que ele vai pior, então desce o gráfico, tem um joguinho que ele vai melhor, o gráfico sobe, né? E aí ele vai mantendo essa constância e tal. E o jogador, quando ele está pronto, essa variação, a amplitude dessa onda, ela é menor, porque ele vai jogar mais ou menos do mesmo jeito. Né, tirando ali algumas exceções em que dá um pico para cima, um pico para baixo, ele vai estar mais ou menos numa onda ali que está bem irregular, né, a amplitude dela não é tão grande. O jogador em formação, ele vai ter o gráfico parecido com esse jogador mais pronto, mas os vales e os picos deles vão ser muito maiores. A amplitude dessa onda de variação da atuação dele vai ser maior ou talvez mais frequente. Talvez ele tenha uma frequência maior de jogos bons, ruins, bons, ruins, bons, ruins, ao invés de ter uma sequência de jogos bons, por exemplo, ou uma sequência de jogos ruins. Então, o Zé está passando um momento em que ele está oscilando para baixo um pouquinho. Mas, e tá, talvez a amplitude, né, a expectativa sobre ele, pelos bons jogos que ele fez, tenham sido grandes, então a amplitude talvez assuste a gente um pouco. Mas o Zé está no caminho de ser um grande jogador de futebol. Não só do América, ele tá no caminho de ser um grande volante. Eu concordo. O Zé Ricardo, assim, sem patriotismo, essas coisas todas, mas eu acho que ele é um cara que um dia ainda pega a seleção. Eu não vejo o meio de campo no Brasil tantos na idade dele com essa qualidade, não. A verdade é essa. Agora, outro ponto que eu acho que o Zé Ricardo, aí na trajetória normal de evolução, eu ainda vejo que tem que haver ali talvez uma escolha maior e uma definição, e a carreira vai mostrar isso para ele, é se ele é, se ele vai ter mais uma característica primeiro volante marcador ou se ele vai ter mais uma característica segundo volante que sai mais pro jogo. Eu acho que ele ainda não encontrou isso dentro dele, ele faz as duas bem, e eu acho que nem é muito claro para mim, não sei se para vocês se ele é hoje um primeiro volante ou um segundo, sendo que eu nem sei se esses conceitos vão continuar muito, que hoje qualquer volante tem que defender e atacar muito bem, exatamente, né? Mas eu acho que o Zé Ricardo tá num meio ali que isso ainda não tá muito definido. Eu vejo que o futebol dele vai evoluir muito na direção de um Paulinho. Eu acho o estilo dele de jogo muito parecido com o do Paulinho, que realmente se mistura, você não sabe qual, se é primeiro ou segundo volante. O cara defende bem e sai bem com a bola. Então acho que é muito parecido com o Paulinho da Pronto, seleção. Tá aí. Nosso futuro Paulinho, então. Mais comentários aqui, deixa eu ver. O Flávio Azevedo, cheguei no fim do jogo olhando aqui o VT. O Luan já era para ter sido expulso e o Banana ainda foi expulso com o jogo encerrado. Luan fica no boteco a semana inteira. É, vai todo mundo ficar no boteco porque ninguém joga, né? É, ele tá suspenso pro próximo Campeonato Mineiro, pra estreia no Brasileirão. Se o Anderson quiser ele, eu acho que não precisa, mas se o Anderson quiser, ele pode jogar. Ah, e o Zé continua, o Flávio Azevedo continua. Provavelmente o Zé Ricardo já deve ter recebido alguma proposta de algum clube. Eu acho que não. O único jogador que alguém deve querer comprar nesse time, ele e os zagueiros. Eu acho que o Zé não tá com proposta de nada, não. É, primeiro que se tivesse, a gente já teria ouvido algum boato. É, e esses meninos também que têm subido, eles têm subido com a cabeça muito melhor do que os de antes. Então eles não estão se... Essas coisas não estão mexendo demais com a cabeça deles, não. Eles renovam o contrato por bastante tempo. Eles, uhum. As entrevistas, eu consigo sentir sinceridade que eles estão envolvidos no projeto da América. Então, eu não acho que é isso, não. Também não acho que é isso, não. Quer falar, Jair? Não, é isso mesmo. Ok. Continua aqui o Flávio Azevedo. Zé falhou, mas depois de sua falha, em seguida, falhou o Messias, que deixou cruzar. Não, peraí, né? E o Rafael, que furou a tentativa. Não, aí tem que dar um desconto, né, gente? A bola era nossa. Os zagueiros estão se posicionando, então, agora, para você esquece o marcador. A bola estava assim, inteira pro Zé. Os zagueiros agora já estão se posicionando para sair da marcação, deixar quem tá lá na frente na linha de impedimento, enquanto a bola vai ser passada pro nosso ataque. Claro, tem que ficar esperto com o contra-ataque pode acontecer, como aconteceu, mas daí é você olhar o lance e falar assim, ah não, o Messias falhou, faltou um pênalti pra ele conseguir cortar aquela bola. Rafael Lima falhou? Eu acho que se o Rafael Lima tivesse conseguido encostar naquela bola, ele tinha feito um gol contra. Eu não consigo... imputar falha aos dois nesse lance, não. Nessa, a falha foi do Zé. Nessa parte aí, Henrique, você viu na TV, provavelmente você viu com replay e tal. Você, sim. Dá pra você analisar melhor do que a gente. No estádio, eu fiquei com a sensação de que o Rafael Lima foi muito lento pra bola, que dava pra ela chegar. Se ele faria contra ou não, não sei. Eu fiquei com a sensação de que aquela era uma bola que dava pra ele chegar antes do atacante do Atlético. Ah, não sei. O lance foi muito rápido, viu, gente? Eu não sei se dava pra ele chegar antes, não. De toda sorte, enfim, eu acho que não dá pra botar que foi falha dos dois, não. Não, não, a falha é do Zé Ricardo. Mas muito difícil, é. Continua o Flávio aqui, treinador escala Magrão. Ele botou no bem, né? Não escalou. Não é sério, não pensa em Série A. É, eu também não sei se eu teria entrado. Não, ó, vou falar aqui, ó, polêmica. Eu não entraria com o Magrão, eu entraria com o Renan Oliveira. É, de quem tava no banco. O Magrão, eu acho que entra naquelas cotas. E também o Renan Oliveira, para mim, uhum. Os dois entram na conta de que não teriam que ter renovado. Sim. Porque são jogadores que, para a Série A, não vão resolver para a gente. Mas estando lá no banco, a gente tem que entender o momento também, gente. Porque também é muito fácil você pegar e falar assim, ah, o treinador botou o Magrão, ele é um burro. O cara botou o Magrão num jogo que tava 2-0, ele olhou pro banco e olhou assim, quem que joga do meio campo à frente aqui. Ah, Magrão, vem cá, Magrão, entra aí e vê o que você consegue fazer. Ó, vamos ver quem tava no banco aqui. A gente não pode tratar substituição de desespero como se fosse uma substituição pensada, planejada. Uh-huh. Foi substituição de desespero aquilo ali. Podia entrar o Matheus Salles no lugar, você imaginou? É, tava também. Tava não? E tava o Capixaba? Não. Capixaba não tava no banco também. Quem tava no banco? Não tava com força de contrato, porque empréstimo do Atlético e tal. Em tese, isso não pode acontecer mais, né, Jair? Então, força de contrato de gaveta, porque no contrato real isso não pode aparecer. Vamos lá, tava no banco Marquinhos, que já tinha entrado, Juninho, Glauco, Aderlan, Lima, Carlinhos, que já tinha entrado, Matheus Ferraz, Gerson Magrão, Rui, que já tinha entrado, né? Wesley, Renan Oliveira e Fernando Leal. Tá aí, talvez o Wesley. Dava pra botar, Wesley... 5 minutos de jogo... Dá pra botar o Wesley. É, dava, mas aí ele ia... Eu no lugar dele, botava a peça mais ofensiva, e a peça mais ofensiva ali era o Gerson Magrão. Era o Magrão mesmo? Ah, pois. Que lama, hein? É por isso muito que bem. Tem que o Divan entrar, tem que essas outras peças aí entrarem em condição pra gente melhorar o plantel aí. Tinha um menino na arquibancada que deu um pedala Robinho no atleticano lá, que ele era mais ofensivo, não dava pra botar aí, não? Foi bem dado. Por último aqui, vamos lá, o Marcelo Campolini, o Weber, peraí. As melhores partidas do Zé Ricardo foi jogando ao lado do Juninho. Não sei se é o Juninho que tá levantando esse jogo do Zé, não, viu? Ao lado do Hernandes no ano passado. Também acho. Ah, e depois o Marcelo Campolini. Alguém tem notícia se o Hernandes tá bem no Ceará? Não, nenhuma. Vamos procurar saber depois. Marcelo Campolini, a queda do Zé é natural. Vai crescer com o Wesley, olha aí, pode ser. E o Júlio César, vocês comentaram que o Zé precisa de um Rafael Lima. O Wesley seria esse Rafael Lima? Aí o Marcelo Campolini acha que sim, eu acho que talvez ele tenha alguma razão, pode ser que eu seja. Eu acho que o Wesley pode ser, só que tem um detalhe. O Wesley, a característica principal dele é de ser esse segundo volante aí que sai mais pro jogo, mais qualidade. Talvez o Wesley vá ajudar mais o trabalho do Serginho e dos homens de frente, levando essa bola com mais qualidade, do que propriamente ajudar o trabalho do Zé Ricardo na questão de marcação. Talvez o Zé fique até mais sobrecarregado na marcação, mas sem dúvida ter um jogador de mais qualidade ao lado ajuda um pouco. Muito bem. Jairo? O Wesley tem que resgatar o futebol dele mesmo primeiro. É verdade. Se ele resgatar o futebol dele primeiro, pode ser que ajude sim. Eu acho que tira a responsa, igual eu falei. Eu acho que tirar a responsabilidade já é uma ajuda grande. Muito bem. Tô dando uma checada aqui pra ver como é que tá o Hernandes. Deu saudade. Cadê? Deixa eu dar um recado aqui, então. Dá recado, então. Primeiro, dá o recado aqui que temos mais um americano no mundo, que é o Miguel. Miguel, filho do nosso amigo Brunão, ele falou aqui que ele tá escutando lá do hospital agora, ao vivo. Olha aí. Então, Miguel, já recebemos a fotinha aqui com um macacãozinho verde, então mais um americano no mundo. Nasceu ontem, não nasceu no dia do aniversário do Atlético, que é o mais importante. O dia ainda ter nascido amanhã, que é o dia mais importante ainda. Aniversário. Parabéns pra mim. Mas o Miguel tá aí, que venha com muita saúde, nosso amigo Brunão aí, deve estar ouvindo lá e feliz da vida lá no hospital. Miguel, seja bem-vindo no seu primeiro jogo do América. Você tem um picolé de coco comigo, viu? Pode me cobrar. Olha aí. Tô bem. Tá que bom ainda, hein? O outro recado que eu tenho aqui é do Abraão, lá do futebol americano do futebol americano da América. Eu não queria falar isso, mas agora foi, né? Do América Locomotiva. Exatamente, do América Locomotiva. O Abraão, eles estiveram lá hoje no estádio, deu para ver uma galera lá do futebol americano, e eles vão fazer a estreia no Campeonato Mineiro agora no dia 1º de abril, e não é mentira, dia 1º de abril, 10 horas da manhã, contra o Uberaba Zebus, lá em Uberaba. Galera que escuta a gente que é da região, vai lá prestigiar pessoalmente. Galera que é daqui de Belo Horizonte, vai ter transmissão pela 98 Live. A 98 Live tem canal também na net, então para quem tem net, acho que dá para assistir. Para quem não tem, o Abraão, com a galera lá do América Locomotiva, eles estão pensando e estão tentando planejar alguma coisa para reunir quem tiver interessado em assistir esse primeiro jogo. Para quem não tem a net para assistir na televisão, pode assistir no computador pelo 98 Live. Exatamente. Com a Blitz que eles estão planejando. Isso, aí não sei se vai chamar Blitz, mas eles estão pensando em fazer alguma coisa para tentar aproximar principalmente o público do futebol, do soccer, né, para o futebol americano. É uma iniciativa do América muito válida. A gente já entra em parceria com um time que é o Locomotiva, que tem muita tradição já no futebol americano. Campeão mineiro. Podemos aproveitar aí também que fomos eliminados, infelizmente, no Campeonato Mineiro, e dar essa força aí pro pessoal do futebol americano, já que a gente vai ficar aí umas 3 semanas sem futebol. Então, estreia dia 1º/4, 10 horas da manhã, Uberaba Zebus contra a América Locomotiva, é a nossa arrancada aí, parece que a primeira fase tem 3 jogos. 1º/4, também conhecido como domingo que vem, viu, gente? Exatamente. Então, vamos dar uma força aí pro pessoal do futebol americano. Os caras estão muito engajados, estão muito felizes com essa parceria com a América. Então, a torcida do América tem que se unir mais a esse projeto. Eu vou tentar ainda durante essa semana fazer um texto lá no decadentes.com.br para enaltecer isso aí e mostrar o porquê que a gente deve apoiar o América Locomotiva. E além do Alisson, que não conhece nada do assunto, se tiver alguém que acompanha de fato futebol americano e queira escrever para o Decadentes ou queira vir aqui participar do programa e falar do futebol americano, pode vir também, tem o espaço garantido. Aproveitando já emendando. Deixa eu só finalizar, no dia 28/4, que aí é o final do mês que vem, daqui a um mês praticamente, um mês e três dias, é a nossa estreia em casa. O América, ao que parece, não vai fazer essa partida no Independência ainda, apesar de ser o interesse do pessoal do América Locomotiva de fazer jogos no Independência também, mas essa partida vai ser lá no Sesc Venda Nova. Não sei o horário ainda, Abraão, se quiser me informar, é a partida do dia 28/4, mas vai ser lá no Sesc Venda Nova. Parece que quem é conveniado do Sesc tem algumas vantagens na entrada, em questões de preço. Não sei quanto ao Onda Verde, se vai ter... o jogo é 17 horas, não sei quanto ao Onda Verde, se vai ter acesso aos jogos do futebol americano. Teremos outras informações, a gente vai passando, mas dia 28/4 é a nossa estreia aqui em Belo Horizonte. Eu sei que esses jogos no Sesc tá tendo food truck... Tá tendo algumas atrações lá também. É um evento legal para quem não conhece, conhecer, e para quem já conhece, poder torcer pelo América. Perfeito. Muito bem. Vamos emendar aí nos seus comentários. O primeiro é falar com o Brunão. Ô, Brunão, você ouviu certamente o programa passado em que você participou. Então eu reforço aqui o chamamento do Sérgio Tavares, né? Embora você tenha agora esteja com cria nova, eu sei que isso dificulta muito a vida nossa no início, é muita atribuição, é muito compromisso, mas quando der, vem aqui participar do Decadentes ao vivo com a gente também, que nós queremos ser aqui. E quem mais quiser, viu, gente, já pararam para reparar aí há quanto tempo a gente não tem convidado nesse programa? Esse ano nós só tivemos as meninas, no dia do programa lá em especial do Dia das Mulheres. Então, os senhores estão muito relapsos, tá? Digo isso para todos. Vocês tratem de se mexer e venham participar desse programa aqui, e nós não vamos ficar segurando esse rojão sozinho, não. Para além disso, também ainda falando de América, as meninas jogaram hoje na preliminar do Brasileiro A2. Elas jogaram contra o time de Rondônia, o Porto, se eu não me engano, e o jogo terminou 5-2 para a gente. O jogo foi mais ou menos no mesmo horário do jogo masculino, foi às 3 horas da tarde, foi lá na Arena do Jacaré. Então as meninas lá fizeram bonito, meteram os 5-2. Fiquei muito chateado em descobrir que essa preliminar só as garantiu no Brasileirão A2, porque eu esperava que, tal qual o descenso delas só aconteceu porque o América masculino desceu, eu imaginei que com a ascensão elas fossem subir também, né? Mas não, vão ter que buscar isso no campo. Tudo bem, vamos fazer assim então, elas têm qualidade para isso. Tomara cada vez mais elas consigam bons resultados. E se tiver jogo aqui em Brasília de novo, eu vou. Dessa vez com as meias que o Alisson me presenteou. No jogo contra o CRB, prometo. Importante. Tiro importante. Fotos. E lá, se for naquele estado do Ceilândia, lá não tem cobertura, é um calor do cacete. Vocês podem ter certeza que eu estarei fazendo minha parte, meu sacrifício. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais recados aqui. O Zé Alves Aguiar lembra exatamente do futebol feminino aqui, que ganhou no Brasileiro, exatamente, ganhou do Porto de Rondônia, 5-2. E a Alicia Gomes, eu acho que os jogadores que são ex-atleticanos ficaram com o emocional comprometido para jogar contra o Atlético. Pelo fato de ter sido jogadores do Atlético, o rendimento deles fica comprometido. Só o Rimeia, no caso, né? Teve mais algum ex-atleticano ali? Ex-atleticanos. Mas que tenha mais essa identificação, acho que só o Rimeia, né? Só o He-Man. No programa passado, que foi gravado, o Adolfo mandou o áudio dele e o Adolfo comentou isso, da suspeição do He-Man. Eu argumentei contrário no final. Eu argumentei contra, achando até... Aí eu acho que eu fui Poliana da vez, achando que ao ele ter reconhecido o erro de ter atrapalhado o gol do Rafael Lima, ele sentiria esse débito que ele estaria com a torcida do América e entraria ainda mais empenhado no jogo de hoje. Essa impressão minha passou, tá? Eu não acho que ele faça isso de mau caratismo, mas de fato eu acho que não dá para colocar o He-Man contra o Atlético. Então eu desde já sugiro que nos próximos dois jogos que nós temos contra o Atlético, ele não seja sequer relacionado. Pode estar artilheiro dos artilheiros, metendo todos os gols do Campeonato Brasileiro, eu não quero que ele jogue, porque eu achei que ele estava muito apático. Muito aquém. Assim, nos outros jogos ainda tinha questão da arbitragem, ainda tinha outras questões envolvidas, mas nesse jogo eu fiquei pé mole, bunda mole, tá? Tudo mole. Ele só correu, só vi ele correr, só vi ele dedicar um pouquinho mais depois de ter acontecido o gol do Atlético. Naquele momento em que assim, opa, já tava, né? Meio bacia, já tava derramada já. Então. Eu acho que dentre os abacaxis que o Anderson tem que descascar aí para esse início na Série A, o He-Man é um deles, viu? Porque é um jogador que tecnicamente veio para ser titular, e eu acho que tem capacidade de ser, mas ele não conseguiu se encontrar ali, não conseguiu se encontrar com os companheiros ainda. É claro que ele depende da bola chegar com mais qualidade e não tá chegando, mas não é só isso. O He-Man poderia estar colaborando de uma outra forma, poderia estar mais dedicado aos jogos, sim. Acho que aquela história dos 5 jogos que o Sérgio sempre fala aí com razão, para o He-Man tá passando, porque ele já tem mais de 5 e a gente não consegue. Eu não vi a evolução do He-Man em termos de entrosamento, em termos de se encontrar nesse time, uhum, ao longo de um Campeonato Mineiro inteiro. Campeonato Mineiro pode ser curto para isso? Pode até ser. Tem jogador que demora um pouco mais para se entrosar, para se achar. Mas eu já queria ter visto um He-Man, pelo menos, entrando numa curva de melhoria ali, de se encontrar no time. Não vi ele fazendo isso. Para mim, a gente pega esse último jogo que foi hoje, é um He-Man tão solto e tão desconexo do time quanto foi lá na estreia dele. De acordo. Jairo. Não, é isso aí mesmo. O Anderson vai ter que decidir o que fazer com o Rafael Moura, porque é uma aposta cara e não tem dado resultado nenhum. Ele vai ter ele vai ter que se resolver aí. Não. Concordo. Tem jeito. Meu medo bem. É virar um Luan, um preferido do técnico que não sai de jeito nenhum. Não vamos rogar praga, não, pelo amor de Deus. Muito bem. Só a título de curiosidade, o Hernandes jogou 8 partidas esse ano pelo Ceará. 2 na Copa do Nordeste, jogou 180 minutos, e 6 partidas, também jogando aí os 90 de cada jogo, no Cearensão. Então, não jogou muito, né? Ah, mas jogou. Só 8 jogos? Mas jogou, de fato. É isso, não marcou nenhum gol ainda não. Não é papel dele, né? Mas só a título de curiosidade. Zé Alves Aguiar aqui, parabenizando Decadentes. Vamos ao Brasileiro contra o Sport? Vamos, sim. Bruno Rezende está aqui agradecendo o convite, dizendo que vai deixar a colaboração, estamos aguardando. Mas, por enquanto, prioridade vai cuidar do seu menino, né, e cuidar da senhora, sua esposa também, que vai precisar de você agora. Então, saúde para a família toda. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer programa sobre pré-estreia de Brasileirão? Nós não discutimos isso ainda não, viu, gente? Isso aqui é reunião de pauta ao vivo, viu? Mas nós vamos discutir, né? E muito provavelmente nós vamos fazer alguma coisa, quiçá no domingo que vem, né? Dia 1º, que a gente já estreia já no dia... Não é dia 8, não. A gente estreia dia... Dia 15, né? Dia 15. Então vamos ver se até dia 8 a gente espera um pouquinho mais, que aí vê se tem mais alguma contratação, alguma coisa assim. E aí dia 15, às 11 horas da manhã, tem a nossa estreia. Se tudo correr bem, eu devo estar em BH. Nesse meio aí também, o Abraão, que está nos ouvindo lá, se quiser, uhum, de repente, que a gente faça algum programa com participação dele aqui, é muito tranquilo de fazer, viu, Abraão? Precisa isso, de uma Abraão. Conexão com a internet, precisa de um computador que tenha um fone com um microfone, pode ser até desses de celular, dá para fazer, o áudio não fica muito bem, mas... Oh, o Jairão hoje está no iPad. Isso, então é tranquilo da gente fazer. Se o Abraão quiser participar, a gente faz um programa falando talvez especificamente do futebol americano, ou de repente a gente faz meio a meio aí com o nosso futebol, comenta alguma coisa do futebol Só que não podemos fazer um só deles. Podemos fazer um só deles, sim, Abraão. Tá aí, ó. O espaço continua aberto. Agora tem 2 semanas de agenda aí pra você resolver. Exatamente. E aí, mais um recado dele aqui é que. Deixa eu buscar para ver se tem uma data. Mas em breve eles vão lançar aí uma espécie de uma peneira para a categoria de base da América Locomotiva. Então, quem tá escutando aí que tem filho. O seu não dá ainda não, viu, Brunão? Que ele tá muito novo. E o pessoal lá é meio brutamonte. Caramba, o menino acabou de sair do mundo aí. Mas já vai dando um nan reforçado. Vai dando uma farinha láctea. É, a farinha láctea pra ele dar uma crescida aí, que daqui a pouco dá pra ele participar lá da seleção do América Locomotiva, mas é pra menores de 18 anos, viu, gente? Então fica ligado aí, lá na fanpage. Cortou seu áudio aí, como é que é, Alisson? É pra menores de 18 anos, então é pra galera ficar ligada lá na fanpage do América Locomotiva, lá no Facebook, que eles vão dar mais informações em breve. Então, muita gente pergunta. Então, é um esporte que está crescendo muito no mundo. Aqui no Brasil também está ganhando já uma cancha. Leve seu filho lá para ser um... E é um dos esportes mais democráticos em termos de participação, né? Verdade. Porque tanto o franzininho, que é rápido, ágil e habilidoso, consegue ser destaque... De chassi de frango a cachalote, exatamente. Todos os biotipos têm espaço. Tá tudo lá, todo mundo, não tem essa. Um esporte bem segmentado, com várias funções diferentes, vai ter um cantinho para você se você se dedicar. Muito bem. É isso, então. Henrique. Ó, mutei meu microfone. Algum último recado? Nós não vamos votar em Baricolatina, não? Putz, tem que fazer esse negócio, né? Então vamos lá. É, o Zé Guerra tá aqui. América, olha aqui, ó. Tem América Internacional na Copa BH no Baleão, domingo que vem às 10h30. Então tá, é o mesmo horário do jogo lá do futebol americano. É o que é isso aqui? É Copa BH? É sub? Sub do sub? Copa BH, não sei o que é isso. Então tá. Ou é o feminino? Deve ser o feminino, não, né, Zé? É o feminino, o Baleão é o feminino. Então, feminino. O Baleão é o feminino, é isso mesmo. É. Então tá. Marcelo Campolino tá aqui, ó. Time da Série A: João, Norberto, Messias, Rafael, Carlinhos, Zé Ricardo, Wesley, Rui, Serginho e Wailon, Judivan e Marquinhos, Rafael e Ailon. Muito bem. Então, é um bom time. Eu trocaria o Ailon pelo Serginho, porque pelo que ele tá colocando aí, meio que ele tá colocando o Serginho na ponta, né? Eu manteria o Ailon. Mas de resto, acho que é isso aí. Tá. Deixa eu abrir aqui o Bale Colatino. Mateuzinho vai chegar voando, tenho certeza que esse ano ele vai brilhar. Sim, Mateuzinho é um cara que pode voltar com mais confiança. E eu acho que aí, em termos de contratação, eu não termino esse Campeonato Mineiro achando que a América tem que contratar uma porrada de jogador, não. De jeito nenhum. Acho que talvez até umas dispensas seriam mais importantes do que contratações. Como, por exemplo, talvez o Gerson Magrão, talvez um Renan Oliveira, jogadores que já não estão fazendo muito sentido ter no elenco mais. Agora, de contratação, eu tentaria mais um jogador, mais um atacante de beirada, criativo. Aquele cara que gosta de partir para cima, aquele cara que gosta de tentar o diferente, aquele cara que gosta de servir o centroavante do time. Eu tentaria esse cara e possivelmente mais um camisa 10 para preencher aquilo ali, sabendo que o Rui é um bom jogador, mas que se machuca muito. Então, e a gente precisa de mais um zagueiro também, nós estamos só com 4 no elenco, né? E talvez um zagueiro até de boa qualidade mesmo, né, Jair? Porque a gente está vendo, não é definitivo ainda, mas o Rafael Lima não está fazendo a mesma campanha do ano passado, não. Confiar nele, Messias, de olhos fechados, como a gente confiava no ano passado, não talvez já não seja uma opção mais. Então, tentar trazer um zagueiro para fazer uma sombra para eles ali seria bom. É. Hoje nós estamos com Messias, Rafael Lima, Matheus Ferraz e Lima. Isso. Lima machucando o tempo inteiro. Nós precisamos pelo menos mais um zagueiro. Senhores, voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, muito bem. Minha internet tá meio instável aqui. Eu descobri que eu não tinha conectado o cabo. Fecha tava só no Wi-Fi. Não, eu tava no Wi-Fi, não tinha conectado o cabo. Vamos lá. Bale Colatina. Vocês querem começar por bala ou Colatina? Vamos por bala, que é polêmico? Vamos. Então vamos. Rafael Lima, Norberto, Enderson Moreira, Luan e Rui empatados com 7,7%. Até o Luan foi votado. Isso é bala, viu, gente? Você é louco. Até o Luan foi votado pra bala. Serginho, 15,4%. Messias, 23,1%. Empatado com o Jori também, 23,1%. Então ficou empatado entre Jori e Messias, o bala do jogo. Jairão, seu bala. Eu vou votar no Jori, que a gente inclusive não falou dele hoje, mas grata surpresa, viu? Muito boa pra surpresa mim, também. É, pra mim ele é o goleiro reserva, mesmo com o Fernando Leal voltando, embora esteja machucado, ele pra mim é o reserva e tá ali fazendo sombra do João Ricardo, viu? É, na verdade nós temos que ver agora, porque eu acho que o João não volta nem pro jogo contra o Sport, não é isso? Quatro semanas. Vamos lá, eu não sei quanto tempo. Cadê o Adolfo agora para dizer pra gente quanto tempo leva para soldar uma costela quebrada do Fernando Leal? Eu não sei se ele volta a tempo, mas vamos supor. Nós vamos que o Fernando. Lá no Outback. Quanto é que. Tudo bem. Pro lado de costela eles entendem. Tudo bem. Olha só, é por isso que esse programa não vai pra frente. A gente vai gastando jabá de graça. Fernando Leal tá em condições de jogo. Você entra com o Fernando Leal ou Jori? Eu entro. América Esporte. Você entra com o Jori? Mas o Fernando Leal não tá indo. Ele tá machucado, É isso que eu tô dizendo. Não. Supondo que ele esteja em condições. Se os dois estiverem em condições contra o Sport, você entra com o Jori? Acho que entro. Então tá. Você entraria, Alisson? Cara, eu acho que um ponto importante a perceber é que o Jori, pelo menos passar na frente do Glauco, ele passou. Porque ele demonstra muito mais confiança. Esse já é um fato. Sobre Fernando Leal e Jori para estreia, estando os dois em condições, acho que a questão da saída de bola eu vi o Jori melhor. Então posso até colocar e arrepender com 10 minutos, porque o menino tá em formação, é aquilo que a gente falou, tudo Zé Ricardo, só que o dele é inicinho da formação. Mas é o segundo jogo. Segundo jogo profissional. Eu entraria com ele e eu acho muito importante que o Enderson saiba conduzir a carreira dele como tá sabendo conduzir a de Messias, Zé Ricardo e Mateuzinho, justamente porque essas duas partidas me deram a impressão que ele também é uma joia nossa da base, que se bem trabalhado pode nos render lá na frente. Muito bem, eu ia com o Fernando Leal, viu? Vocês vão me dar licença, talvez a saída de bola dele seja melhor, não sei o quê, mas eu acho que eu ia com o Fernando Leal ainda para a estreia contra o Sport. Independente disso, Alisson, seu voto para bala? Jori. Jori, eu também vou de Jori. Então, semi-unânime, né? Meio ponto da turma que botou ali o Messias junto, e os três votos aqui, o Jori foi o bala da rodada. Colatina, poucos votados. Empatados, Rafael Moura e Rafael Lima com 7,7, Luan 15,4, Enderson Moreira 23,1 e dessa vez não teve jeito, 46,2% absoluto votado da galera, Zé Ricardo. Eu vou antecipar meu voto? Sim. Deu pra ouvir que eu falei que o Zé Ricardo foi com a Latina? Deu. Então é isso. Eu vou antecipar meu voto porque assim, se eu fosse votar em alguém em campo, eu votaria no CRK. Acho que é o voto mais qualificado. Isto posto, eu não vou votar em alguém que teve em campo. E dessa vez, a gente já falou aqui que o protesto valeu demais, que se tem alguma coisa que a gente precisa tirar de bom, além das atuações do Jori no jogo de hoje, se tem mais alguma coisa que a gente pode tirar de bom, foram os protestos que foram feitos, foi a campanha que o América fez, e que eu achei muito legal. E aí, por causa disso, tem um pontinho que eu vou ser chato e eu vou ter que criticar, que eu não entendi o que aconteceu. Mas alguém peidou na farofa no meio do caminho de ontem para hoje. Ontem todo mundo viu, ontem todo mundo pegou corpo dessa campanha que o América estava fazendo, no momento em que o Globoesporte.com publica aquela foto de que o América vai fazer um protesto, e aí bem central ao campo, logo do lado da placa do Campeonato Mineiro, tem a placa do Também Vamos com 12, vermelhona, central no campo, aquela coisa assim, para todo mundo ver. Aí hoje, durante o jogo, eu olho, a placa tá verde. De ontem para hoje, alguém peidou na farofa por alguma razão. Eu não sei porquê, não sei quem. Eu só sei que eu acho que essa pessoa errou demais, porque virou só mais uma placa verde, como tantas outras que a gente já tem lá, com o Facebook do América, com o Instagram do América, etc e tal. O campo já é verde, então assim, sumiu a placa no meio das outras. Tava lá, tava visível, quando a câmera focasse e tal, tava. Mas se ela continuasse vermelhona, ela teria tido muito mais destaque e seria muito mais relevante para a campanha que estava sendo desenhada. Eu não estou criticando o marketing, porque eu tenho absoluta certeza que isso não foi coisa do marketing. Absoluta certeza. Porque no marketing, o América, depois nas redes sociais, continuou, na hora do jogo, publicou, quando o time entrou em campo de vermelho, publicou, mudou o avatar das redes sociais para o escudo de vermelho, publicou a foto do time de vermelho no vestiário, fez alusão ao nosso histórico. Então, isso, aquela placa ali, foi alguém da chefia, alguém com poder de veto, que peidou na farofa na hora H. Então, ao peidador na farofa, vai o meu Colatina de hoje. Jairão, seu Colatina. Olha, meu Colatina de hoje, eu pensei seriamente que queria dar pro Giovani, viu? Concordo com você que o peidador na farofa extra-campo merecia também, mas o Giovani, realmente, para mim, ele deixa muito espaço. Toda bola que vai nele morre. Meu voto vai para ele. Mais do que o Luan? Ou pior que Mike e o Luan, viu? É mesmo? Ali, parece que ali jogaram sal grosso naquele pedaço de terra que joga os dois. O voto aqui é livre. Voto aqui é livre e o Giovani realmente atuou mal. Mas eu sinceramente acho que se for para botar em campo, tanto o Zé quanto o Luan entraram na frente dele. Mas está aí registrado seu voto. Eu vou nele. Ô, bicho, eu abro até mais o leque, porque hoje foi daqueles jogos assim que pra votar... Disputa brava, né? Nossa, hoje tá difícil. Cara, pelo amor de Deus, tem o Giovani, que realmente foi uma avenida maior do que costuma ser, você tem o Luan, você tem o Rafael Moura, que ficou devendo demais, e aí talvez só não vai ser votado porque tem outros em condição pior, tem um próprio cara... Zé. Sim, eu vou chegar nele porque ele vai ser meu voto, mas tem um cara que eu pensei muito em votar nele também. O Jair dando spoiler. Que é o Aylon, pela omissão e pela queda de rendimento, e hoje ficou muito. Hoje eu prestei bastante atenção no jogo dele, e a diferença com que ele encara um jogo menor e um jogo maior, de fato, ficou gritante para mim. Então, por essa omissão, ele poderia ser um voto, mas hoje o Zé Ricardo, e talvez até por ser na sequência do jogo anterior e que ele também entregou, e não foi só a entregada, ele estava mal no jogo inteiro, ele estava disperso, ele não estava conseguindo ter uma saída de bola de qualidade, meu voto também vai para o Zé Ricardo, mas hoje foi metade do time é merecedora do Colatina. Muito bem. Então é isso, senhores. Acho que chegamos ao fim deste programa. Vamos agora focar no Campeonato Brasileiro. E é isso, Zé Alves Aguiar tem alguns recados finais aqui, comentando que aquele jogo América Inter era pelo feminino. Leal tá machucado, Jori deve ser o goleiro, Colatina, He-Man, Bala, Zé Ricardo. Muito bem, é isso, senhores, então ficamos por aqui com a decepção que o resultado do jogo nos deu, com a certeza e o orgulho de estar combatendo bom combate, no momento em que nós acusamos todos os desmandos que a federação tem no futebol mineiro, e ainda com a derrota, a arbitragem de hoje, concordo com o que nós dissemos aqui no começo do programa, só corrobora com todas as denúncias que nós fizemos aqui já ao longo de todos esses programas e de jogos contra o Atlético. E a gente fica então de bobeira aqui, quem sabe para fazer um programinha sobre o futebol americano, quem sabe para voltar e fazer, quem sabe não, mas vamos voltar e fazer o programa pré-campeonato brasileiro, e o bolão vai voltar, viu, gente? A gente estudou uma ferramentinha nova aí durante o Campeonato Mineiro, acho que ela funcionou bem, vai ser um aplicativozinho de celular, todo mundo vai entrar lá, bota sua fotinha, participa, a gente divulga o link para participar do bolão, vocês vão entrar, vão palpitar tudo lá, vai ser tudo automatizado, quem quiser vai entrar na hora que quiser e já vai ver ali a classificação. Então nós vamos ver ainda o que vai ter de prêmio, essas coisas, mas vai voltar o bolão no Campeonato Brasileiro. No mais é isso, quem quiser participar, vem fazer esse programa com a gente, siga lá no Facebook, no Twitter, no YouTube, inscreva-se, assina o feed do podcast, aquelas coisas todas já estão careca de saber, e vem participar dessa bagaça, que eu já estou cansado de ficar ouvindo a voz do Arson, do Sérgio Tavares, do Corneta e do Jairão. Certo, senhores? Tenha seus boa noites aí. Até a minha voz sensual cansa, eu reconheço. Mas. É... Boa noite, pessoal. Tem que ter alguém pra substituir o Alisson aqui, gente. Daqui a pouco ele tá casando aqui, ele vai desistir da gente também. Pois é, gente. Desistir, entre aspas. Né? Depois que casa, você desiste das coisas, né? É melhor falar assim, né, Jair? Mas. Uma boa noite pra todo mundo. Foi um dia. É, ruim para nós americanos. Eu estava de verdade confiante que a gente pudesse ganhar, e foi meio decepcionante perceber que na bola de fato a gente perdeu, mas ao mesmo tempo serve para a gente abrir os olhos para fazer aí algumas análises para frente. Acho que nesse programa de 1 hora e 40 que a gente está aqui, várias análises foram feitas, e tomara que o América trabalhe essas coisas lá dentro para a gente encarar uma Série A, que é o desafio mais importante do ano, sim. É aquilo que vai definir se o nosso ano foi bom ou não, no final das contas. Eu acho que a gente tem condição de fazer uma boa Série A, mas o Campeonato Mineiro não nos trouxe a evolução que a gente tinha que ter. A gente usou mal o Campeonato Mineiro para conseguir fazer algumas evoluções ali, alguns encaixes. Então talvez isso vai ter que acontecer aí nessas 3 semanas, ou até com o Campeonato Brasileiro acontecendo. O que fica de alento é que as outras equipes, ou boa parte das outras equipes do Campeonato Brasileiro, também estão se formando, também estão se achando. Então, não adianta a gente pegar, por exemplo, a gente comentou aqui sobre o Ceará e achar que o Ceará está lindo, maravilhoso. Vai todo mundo entrar, todo mundo não, mas umas 8 equipes ali vão entrar mais ou menos no nosso barco, de ter uma equipe que é um elenco de razoável para bom, e uma equipe ainda não formada, ainda não encaixada. Então a gente tem que entrar nesse espírito, muito suor, muito sacrifício para tentar compensar a nossa fragilidade técnica perante os gigantes do futebol brasileiro. Mas é para isso que a gente está aqui. O América é e sempre foi a resistência. É para isso que a gente vai lutar para ficar entre os 16 melhores da Série A. Tenho fé que isso pode acontecer. Vamos em frente e até a próxima. Jairão. É isso aí, gente. Vamos tentar tirar o que há de melhor disso aí e aproveitar essa mini pré-temporada de 3 semanas aí para preparar o time, treinar para a estreia no Brasileiro, que é o nosso maior objetivo mesmo, né? Nosso maior objetivo é a Série A e, quem sabe, beliscar uma Copa do Brasil aí. Tenho fé. Vamos conseguir. Muito bem. É isso, senhoras e senhores. Obrigado a todos que ficaram aqui acompanhando, comentando, etc. E a gente volta nas próximas semanas. Abraço, até mais. Falou. O trem tá querendo desligar, não. Quer que a gente fale mais? Agora foi. Ah, não, fail to stop. Olha só, bicho.